sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu e fez do espaço sem fim. Deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ternura, saudade, ventura e talvez o amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Ai, foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera, ai, deu-me esta voz.